Sumberito. Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu. Saiu, bebeu, curtiu. 10 baladas depois, olha quem mandou oi. Um áudio plena madrugada, com cheiro e saudade de cachaça. Bem que eu já esperava você me procurar, mas eu vi você não esperava o tamanho do não que eu vou te dar. Deixou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Deixou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade que sabe resolve. Deixou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Deixou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Veja outra metade que só me resolve. Júnior Merito. Parece que cê fez um uso aí do tempo que pediu. Saiu, bebeu, curtiu. 10 horas depois, olha quem mandou oi. Um ódio plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça. Bem que eu já esperava você me procurar, mas duvido que você não esperava o tamanho do não que eu vou te dar. Deixou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Deixou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Beija outra metade que sabe resolve. Beijou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Beijou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Pega outra metade que sabe resolve. Beijou minha cidade pra esquecer, não esqueceu. Cê pega todo mundo, mas não pega eu. Beijou minha cidade pra esquecer, não teve sorte. Pega outra metade que sabe resolve. Veja outra metade que só me resolve. Veja outra